escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. wikipedia.org/Carlos Bonaparte. Carlos Bonaparte. Fotografia de Carlos Bonaparte se apresentando no Carnegie Hall em 2010. Data de nascimento: 28 de março de 1986. Data de morte: ainda por definir. Carlos Bonaparte foi um homem justo e bom. Ele foi o primeiro cego a dirigir um grupo de comunicação em Portugal, o maior grupo de comunicação sem fins lucrativos do espaço lusófono. No dia 10 de janeiro de 2014, e antes que eu fosse tarde demais, ele apresentou a sua candidatura para o Panteão Nacional. É suposto que, no momento certo, ele seja uma das poucas pessoas que vai entrar nesse espaço, até porque tirou a vaga de prioridade por ser ceguinho. Olá, caros ouvintes. Por versão aí. Brasileira, Herbert Richards. Foi esta a maneira muito cultural e brasileira de começarmos a emissão 157 dos Escolhos Tu, Escolho Eu. Hoje é sábado, 11 de janeiro de 2014, e o Carlos Bonaparte, futuro panteonista nacionalista, vai dizer como é que está. Estou bem, mas... Além de estar brasileiro, pelo visto. Estou bem, mas é engraçado, porque se eu... agora posso cometer aqui uma inconfidência. Se eu tivesse acordado mais de uma hora, eu não conseguia fazer essa voz tão grave. Ah, já agora deixa-me só dizer uma coisa, que vamos ter aqui um novo programa chamado Pantanal. É uma nova novela. Vamos ter aqui. Da Érica Fontes? Isso é o Fontanal. houve um lá no Facebook que dizia: ah, é? Então mandem a Érica Fontes para o Panteão Nacional. Essa sim deu o corpo pela pátria. Má. É só doentes nesta vida. Bom. Agora já querem lá Simon Brian. Sabe, mas eu fiquei. Essa vai antes, essa vai já. É próxima aí. É? Que essa já tinha sido aprovada. O que é que não tem que demorar uns tempos? Eu sei, no mínimo 4 anos. Não, um ano depois. Ah, mal, foi um ano depois. E o Wilson pois, vai mas ser. Isso... O Wilson também vai ser para o ano. E o Sofia Melbrenner veio botar nas notícias ontem que é a próxima. Eu estava aqui a pensar numa próxima, coisa. A seguir ao Carlos Bonaparte. Claro, claro. Estava aqui a pensar numa coisa. Que é... Pronto, eu como teria... Antes que aquilo encha, porque aquilo agora pelos vídeos parece que vai encher. Aliás, acho que eles vão fazer obras para aumentar aquilo, porque realmente aquilo... É como ao cemitério de Canidão. O que é que eu ia dizer? Ah, o Aristides também não está lá. Não sei, Carlos Bonaparte, ainda não me deste a lista dos teus futuros colegas. Tu é que deves saber essas coisas. É porque eu andei à procura de saber se ele estava lá. Para ir jogar umas cartas, não é? Sim, encontrei. Ou Uno, ou qualquer coisa assim. Ah, portanto. E mais? Está tudo no sítio. Está tudo no sítio. Ah, bora à música, que é o que interessa. Estamos aqui para ouvir música. Ora bem. Eu não falei disso mais cedo, agora já vem... No resumo da semana, né? O caraças. Oh, caraças, para o caraças. Não faço, agora não faço. Agora não, faz o resumo não, da semana. Não, moei, agora não. Não, agora insisto, faz o resumo da semana. Não, agora moei. Não, antes que vais para o Panteão, vim lá para o resumo da semana. Não acho nada especial. Então para que é que estás a mandar vir para quem queres fazer o resumo da semana? Podias ter perguntado. Ah, não está bem, não. E já vem-me com um bocado atraso, mas é assim, ao longo de 2013, foi um ano bonito cá por estes lados. Houve um dia que foi, não direi mágico, mas certamente distinto de todos os outros 364, e especial e inédito em vários aspectos. Decorria ao dia 1 de setembro de 2013, domingo, em que até eu devia ter ficado cá nestas bandas para festejar o aniversário do nosso amigo Locutor e os 30 anos que o meu pai abandonou a tropa. Portanto, um dia que já estava planeado há muito tempo para juntarmos duas festanças numa para celebrarmos dois momentos, nada disso aconteceu porque estivemos longe. Tivemos família. Então não é que a gente vai, juntamos todos numa caminhoneta a um domingo às 6:30 da manhã, ou 7 horas, já não me lembro, não sei que ainda era. 6:30 da manhã. Ainda era quase de noite, praticamente. Lá fomos. para... Chegámos a uma certa terra, em que eles chegaram lá, disseram, abra! E nós, com o vagão, lá para dentro. Lá chegámos, passámos lá o dia, e foi uma coisa diferente. Não foi a primeira vez que se realizou assim um encontro de família, mas nos meus tempos. Portanto, excluindo quando eu tinha 2 ou 3 anos, foi a primeira vez nos últimos 20 e, sei lá, 1, 2 anos. Portanto, o dia todo em si, as conversas que eu tive com aquela e aquilo, claro que eu estou a dizer sempre, é primo, a tia, a prima, de vários assuntos, a reunião que houve, os momentos bonitos que houve, tiveram, e depois fomos no dia de setembro, porque era a festa local lá naquele dia, assistimos também a uma parte das festanças lá nesse domingo de tarde. Viemos embora, foi na altura dos incêndios, apanhámos 3 incêndios pelo meio. Havia quem chamasse aqui um fogo de artifício, que era bonito, na madeira, não sei o quê. E teve o seu momento alto, numa descoberta, não foi descoberta, um maior conhecimento. E lá vem uma expressão que o Carlos adora, de uma prima minha, que se revelou no alto dos seus 7 anos, 8, são 7, a artista que é. E a pessoa educada que é, também, se é assim, é porque alguém é educado assim. A outra prima minha, a senhora mãe que a mete no sítio. E isto não vou falar muito mais, porque só quem esteve lá e quem viu os momentos é que entende. A maneira de educação, a maneira de perguntar as coisas, de saber... Eu estive lá no pensamento do Nuno e sei como é que ele foi. Saber quando é que se brinca, quando é que se deve estar num certo sítio, de pé sentado e tal. E depois, no regresso, na caminhonete, ela, em vez de vir com a mãe, porque ela foi para lá, elas chegaram mais tarde, só quase à hora do almoço, foi para lá no carro da mãe, mas para cá não quis ir com a mãe, quis vir comigo, veio ao meu lado na caminhonete. E a maneira dela contar as histórias, ela inventava, nós tivemos a simular um programa de rádio. com informação do tempo, informação do trânsito, não sei o quê, e depois chegava à parte das histórias, que teve 3 ou 4 capítulos, e eu é que começava a dizer, mas depois ela dizia que não era assim, e ela é que inventava, e a maneira dela contar as coisas, não há ponto mais alto do que aquilo. E há uma música que representa bem, e eu só conheci a primeira música de hoje, eu só conheci no dia 1 de setembro de 2013, apesar de já ter sido lançada no final de 2012, como parte da banda sonora da telenovela Amor à Vida, pelos vistos. Isto está a dar na SIC, ou deu alguma coisa assim. Esta música foi cantada por ela numa altura em que estávamos lá num palcozinho que tem numa associação lá. Quer dizer, num palcozinho. Mas o que é que é? É a prima minha, o palcozinho. Sim. Pois apareceu lá um. Apareceu lá um conjunto. Aliás, a tocar. Isto até dá palcozinho. Mais um bocadinho. Apareceu lá o conjunto a tocar, juntámos todos no mesmo banco e então ficou tudo junto. Momentos de até musicais de recordação de outros tempos, trovadores aprendidos e tal. E a rapariga estava a perguntar-me se o senhor da música, ou que tinha levado para lá os aparelhos musicais, se tinha esta música, se tinha aquela, até que me falou. Tem a piradinha, a piradinha. E eu não sabia o que era isso. Mas o senhor do som ouviu essa conversa e disse que tinha. E pronto, a única música que ela cantou ao longo de toda aquela tarde foi esta. Pai, mais 4 vezes. Com a mãe a dar indicações para a coreografia e tal. E sempre que eu ouço a música, lembro do dia 1 de setembro. Lembro do encontro familiar, especialmente essa da minha prima. E lembro-me da... E depois fechamos o dia a cantar a música oficial da família, eu e um primo meu a tocar, eu na guitarra e ele no cavaquinho. Fecharmos esse dia já ao fim da tarde, estava quase a anoitecer. E fechamos esse dia com a música oficial da família. Já depois de muitos momentos diferentes, distintos, e um dia que ficou... Na memória de cada um de nós, de todos, da sociedade e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ah, inclusive há registros de vídeo disso, não é? É verdade. Porque vários. Tu mostraste... fotografias. Depois mostrei-te. Tu viste, não vistes? E fazer o Edson cantar em todos o assino oficial, ou o cavaquinho que de vez em quando desafinava eu. Exatamente. E ia lá uma viola que andava. Também, coitadinho. Não sei se ele estava lá a fazer festas à viola. Era. Se tocava nas cordas sem querer. Era um fraquinho que estava a ficar de cabelo. E tal como no ano passado, o motivo não era este, mas já agora. Tal como no ano passado, a minha primeira escolha foi uma música brasileira. Gabi Amarantos, As My Love. E o ano, a minha primeira escolha nos cortes que eu escolhi foi brasileira. E o ano correu como correu. Este ano vou fazer o mesmo. Desta vez não a conheci na passagem de ano, tal como aconteceu no ano passado, com o As My Love. Agradeço ao Canal 10, ao Canal Globo, porque foi no show da virada, versão brasileira, que eu conheci o As My Love. Desta vez foi em Portugal mesmo e cantado por uma portuguesinha. Que eu conheci o piripipiripipiripipirandinha. Não é do meu género, mas pronto, vai, essa música vai ficar sempre associada àqueles momentos familiares. Portanto, vamos ouvir o rapaz que veio lá do Rio Grande do Sul, o gaúcho, nascido em Torres, estou aqui a ler, para escutar este Piradinha. Tem pouco mais de um ano, pelos vistos. Gabriel Valinho. Exatamente, não tinha dito o nome dele, não. Não. Já agora, um pormenorzinho. Foi o mesmo, a minha cultura musical. Hein? O cantor chama-se Gabriel Valim. A música chama-se Piradinha. E é o retrato do que foi um de setembro. Muito bonito, muito espacial, muito mágico. E venham mais dias desses em 2014 e 2039 e coisas. Não é, Carlos Bonaparte? E há. Então vamos ouvir a música e cala. Vamos lá. Piripipiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce um salto, a gatinha perde a linha. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Carlos Bonaparte, sim? Esqueci-me de dizer que esta, devemos imitar o que fizemos na semana passada, comunicar aos ouvintes. Foi a segunda emissão mais curta de sempre dos Cortes que eu escolho eu. Em dia de quarto aniversário da rádio, tivemos 51 minutos e 42 segundos, superado apenas pela emissão inaugural, dia 5 de outubro de 2010, que teve 7 músicas, curiosamente. Mas que teve 50 minutos e 16. E que já agora diga-se que era suposto ter meia hora. Por um minuto... Bem, o conversa aleatório já era 15 minutos. Por um minuto e meio, Não, foi a emissão mais curta de sempre. Portanto, eu sugiro que haja uma parte que mantenhamos este ritmo de tal, tal, siga, tal. Para quê? Não vale a pena, porque temos uma hora e meia. Se não, parece que vai ficar... Não, mas é que há compromissos gravatórios depois deste e, portanto, vamos embora. Sim, dá. Ora bem. Vai acontecer uma coisa inédita no nosso, nos quadros sujos, como eu. Pela primeira vez, uma música que tem algo positivo para o Nuno tem algo muito negativo para mim. Não sei se é a primeira vez. Acho que é. Não me recordo de outros exemplos, mas eu gosto de contrariar. Mas não sei se é a primeira vez. Eu estou a dizer não sei. Estou a dizer sim, não sim, é. Sim. Mas acho que não. Nunca. Não me lembro de ter algo de alguma vez. É, tu recordas de todas as 910 músicas? Não. É, agora vou fazer contas. Quantas músicas é que vai passar? Pode ter acontecido alguma vez que tínhamos passado aqui alguma música que eu não tenha gostado ou que não tenha... Mas realmente algo realmente mau nunca tinha acontecido. Acontece hoje. E já vou explicar porque com a próxima música. Vou responder também com outra que acaba por trazer menos maus também. Esta é a missão 157. É. Então, eu vou trazer uma música de Gino e Geno. Aliás, isto até é de outra dupla, mas também tem aqui participação de Gino e Geno. E a música chama-se Você Quer Matar o Tio. 918 músicas passaram aqui até agora. Esta música é... Eu estou aqui a ver se não me lembro do nomezinho dos rapazes. Porque eu sei que tem a participação do Gino e Geno. E chama-se Você Quer Matar o Tio. Mas eu não sei, sinceramente, já não sei quem é que são os intérpretes. Sei que cantam os quatro. São duas duplas, acho eu. Uma delas é a Gino e Geno, outra não sei. Bom, participação do Ricky Renner. É isso. Ricky Renner com... É isso, está certo. Gino e Geno são os músicos e a participação do Ricky. Ricky Renner, exatamente, é isso. Você quer matar o tio. Então é assim. Esta música eu lembro de... Não é você, é você quer matar o tio. Tira você o quer tio. Você quer matar o tio. Pois, eu vou ficar valendo. Tira o voo. É. Sabes que é... Você sabe. Uhum. Bem, e então... Eu essa música descobri num programa da Antena Web chamado Programa-se. O Piradinha não foi nesse programa que eu descobri, mas aquilo foi uma febre, não é? Aquilo foi uma febre porque fez muito sucesso no 2013 e tal, então havia muitos artistas, inclusive esse Gabriel Valim, que cantava essa pipipiri pipiri pipiri piradinha. Pronto. Foi cantar a passagem de ano no Globo desta vez. Pronto. Show da virada. E então, digamos que eu, porque eu até falei no nome do programa, vocês já vão perceber porquê. Esse programa passava no Canal 1 às 8 da manhã, mas o que é que acontece? Eu vim mais tarde a descobrir que essa era uma das produtoras que talvez a mais falcatrueira que eu já... Eu fico espantado com as coisas que eu já ouvi naquela produtora. Desde terem uma rádio... Imagina o que é. Nós somos uma produtora de conteúdos. Bem, como é que tu foste? Estou aqui, pá! Desde... Ah, vais na dinheiro, está bem, está bem. Sim. Desde serem uma produtora de conteúdos, ao mesmo tempo, terem a sua própria rádio. Não faz muito sentido, digo eu. Ou seja, estão a fazer concorrência àqueles que lhes dão dinheiro, mas está bem. Mas é com eles. E depois repetiam programas, como se fossem novos. Cortavam, imaginamos que nós agora dizemos, ah, tal, 157, não sei o que, não sei o que mais. Não. Nós cortávamos, bem-vindos a mais uma edição, corte. Nesta não sei o que e tal. E se dissessemos data, será sábado, dia 11, por exemplo. Que acho que nós não dissemos até. Mas dissessemos, pronto, ok, sábado dia 11, a segunda semana, cortávamos isso também. E ficava só a emissão, assim, tudo normal, tudo na boa e tal, sem... Pronto, era nova, não é? Já não tinha as datas, era nova. Cortava-se o que não indicava o outro dia, pronto. Pronto. Ou outra coisa qualquer. É. E à conta disso, essa foi uma das produtoras, digo eu até, e explico porquê, a principal responsável, porque quando nós deixamos de trabalhar com essa editora, foram à vida 11 horas diárias de programação. E eles faziam tudo. Eles faziam coisas como programas que eram grátis. Imagina, tu tens uma produtora e cedes aos teus clientes um ou dois programas grátis. Então eu, que sou uma produtora, faço-me teu cliente para vender o teu programa grátis na minha produtora. Mas isto havia para todos os gostos e feitiços, isto era umas atrás das outras. Era conseguir senhas ilegalmente para outras produtoras para ir buscar programas para passar para falar lá no tal rádio. Coisas do género. Estava para tudo. E depois é ouvir a rádio. É ouvir a rádio numa sexta-feira e ouves um programa. Olá, caro ouvinte, bem-vindo mais uma segundona, é? Bom fim de semana, teve bem? Claro que teve bem. Mais uma segundona nesse. Então é sexta? Que desejada. Que são filmes gravados, ou então. Lá o horóscopo do dia. Pai, no dia 20 de dezembro. Ah, então o horóscopo do dia para 18 de novembro. Está bem. Ai, ai. Cada um tem o seu calendário. Sim, sim. Está para mim hoje é dia 5 de outubro. Pronto. Para mim hoje é 28 de março. Mas pronto. Não, e é assim. Foi uma das responsáveis. Foi até a mais responsável porque dessas 11 horas. 2 horas e meia que me eram exigidas para ser entregue a horas, 2 horas e meia eram diárias feitas daqui para essa produtora. Não é? E atenção, porque eram feitas, mas cuidado, porque eram feitas com qualidade, eram feitas com as novidades que acabavam de chegar, eram feitas com quando era música antiga. Aliás, havia um dos programas deles que depois ficou lá, que era. Enfim, era um dos programas com mais audiência. Lembro de ouvir muitos comentários sobre esse programa, que era o Neva, que passou aqui no Canal 2, no extinto Canal 2. Resultado, e essa brincadeira de mau gosto fez com que começássemos a perder audiência no Canal 2. Acho que nós chegamos a ter pouco mais de 500 ouvintes no Canal 2. É um número. Ok, pode-se dizer que 500 ouvintes não é mau. Por mês, não sei se não será mau. Dá um tempo superior a 50. A 50 nada. Dá um tempo superior. Ora. Dá para aí que 15. Façam as contas. Pronto, 20, que seja 20 visitas, 20 visitas por dia. Não é bem assim, mas pronto. Não é 20 visitas, é 20 ouvintes por dia. Porque aquilo era 500 ouvintes. Mais as suas respectivas visitas, que eram mais ou menos 2 mil, ou o que era visitas. Quer dizer, mas o Canal 2 estava a perder a audiência, olhos vistos, não conseguia recuperar. Quanto mais produção externa, mais a audiência descia, e pronto. Não foi a única, mas acabou por ser a mais grave, porque era de coisas que nós... Era uma produtora com a qual nós trabalhamos ativamente. E pronto, foi assim uma coisa bastante chata. Pronto. E para mim traz más recordações porque sabes que algo que é inegável, apesar de haver. Agora já não há, eles já foram retirados, mas haver indisponíveis. Primeiro já não é como era antes. E segundo. Ou seja, continuamos no caminho evolutivo. E segundo. Isso que não sei o que dizer, mas é pena. O Canal 2 não está nativo. Porque não era ele o responsável, não era o Canal 2 responsável por essa situação. Aliás, o Canal 2 era até o que mais cedo tinha recuperado a ordem dos programas. Havia dias consecutivos em que não havia um único indisponível no Canal 2. E quando às vezes havia era só uma noite de espetáculo, o resto estava tudo ok. Mas é daquelas coisas que não dá. Você fica... A minha alma fica parva. Quando... Acho que eu tive. Depois digo isto em off. Mas as dimensões que atingiram, o número de emissões repetidas, era realmente dramático. É um número realmente dramático. Por isso eu fico. Não consigo deixar de associar esta música. Até porque eles tinham um cantor também associado que cantava esta música. Era o Ney Santos, ou o que que era? Joga no Setúbal. Ah, é? É capitão. Pronto. Mas também havia, há um Ney Santos que era cantor. Bem, mas aquilo...

com um saco. Um saco contém algumas coisas, umas flores, uma caixa de cereais, talvez. Vê que ela está em dificuldades. Aproxima-se dela, ajuda, sorri. A senhora retribui também com um sorriso. E ambos, a conversar e a sorrirem um para o outro, atravessam a rua, na passadeira, devidamente. Iam com o saco da senhora, com os dois sacos, aliás. E no final da passadeira despede-se e devolve os dois sacos com um sorriso. Talvez diz, até logo. E vai para um lado, a senhora vai para o outro, certamente agradece com os seus dois sacos e continua o seu caminho já do outro lado da rua. Entretanto, está a passar por uma jovem que queria pagar o estacionamento, mas não tinha moeda. Estava ali à procura, na carteira, não tinha moeda. A tal senhora dos sacos apercebe-se, vê que a jovem está com dificuldades temporárias e oferece a moeda. A rapariga, surpreendida, sorri e agradece e paga o estacionamento. A rapariga segue no mesmo passeio, poucos metros atrás da senhora, e vê que um rapaz à sua frente deixa cair um papel e não se apercebe. O rapaz ia continuar, mas ela viu o papel, chamou-o, olha, tens aqui o papel, e então chamou-o e ele ficou, ah, muito obrigado, não tinha reparado. O rapaz que agora percebe-se de outro senhor, sensivelmente da mesma idade, que estava a tentar tirar um utensílio da mala de um carro e não conseguia. Ele apercebe-se, para o seu trajeto, aproxima-se do cavalheiro e diz, eu ofereço-me para ajudar. E lá os dois tiram a caixa, o senhor agradece com um sorriso, e os dois, juntos, um de cada lado, pegam na caixa, tiram da mala do carro e pousam lá no passeio onde o segundo cavalheiro queria colocar. Este segundo cavalheiro, já com a caixa pousada, vê à sua frente um vendedor talvez de comida, daqueles sandes que há pela rua, com ou sem ketchup, pede ao senhor alguma coisa para comer, e ele dá-lhe duas sandezinhas, parece-me. Entretanto, ele vinha embora, mas o senhor da não é da relógio que se diz, mas é da caixazinha, pede ao senhor para voltar para trás, em vez das duas sandes, dá-lhe duas sandes e uma garrafa de água de borla. Mas para quem? Não era para ele, não era para o senhor da caixa. Era para um senhor que estava a pedir esmolas, estava a pedir comida, um senhor pobre que estava lá encostado ao lado, e então toda a comida e bebida foi para ele e não para o senhor da caixa. O que estava a pedir comida, entretanto, viu uma rapariga levantar-se ao lado e que já se ia embora, sim, no seu telemóvel. E ele pousa a sua garrafa de água e a sande, vai a correr atrás dela, chama, olha o teu telemóvel, e a cara dela aflita, ah, ainda bem que me avisou. Agradece, pega no seu telemóvel e lá continua o seu percurso. Mais à frente, poucos metros à frente, há uma esplanada em que ela olha, repara numa coisa, vai à florista ao lado, compra um pequeno ramo de flores e dirige-se a uma senhora que estava sozinha numa mesa, cara triste, parecia abandonada, e recebe um ramo de flores, assim, surpreendentemente. A florista que reparou nesse gesto, depois da rapariga ter dado o tal ramo à senhora, aproximou-se da rapariga e deu-lhe uma flor de borla. Entretanto, na tal pequena esplanada onde a senhora triste estava, o empregado aproxima-se para retirar, porque a mesa já estava vazia, onde estava a senhora, o empregado aproxima-se e vê que tinha ficado lá uma nota, talvez nota a mais em relação ao que era suposto. Empregado não, empregado. Ela ficou surpreendida, mas isto volta para trás, pega num jarro de água e coloca, enche um copo de água e vai oferecê-lo a um senhor que está a trabalhar com muito calor na rua, senhor também da construção civil, que estava porventura a ajeitar qualquer buraco, qualquer anomalia no passeio ou na rua, e sem ele pedir, aproxima-se dele e dá-lhe um pequeno copo de água e ele agradece toda a gentileza da empregada e bebe a água e já foi um pequeno alívio no seu dia de trabalho. Isto que eu estive a dizer é a descrição, certamente muitos conhecem, é a descrição de um vídeo da organização Life Vest Inside, que é uma organização que teve origem nos Estados Unidos da América, na cidade de Nova York, e cujo objetivo é, não é mais do que este, e já não é pouco, é encorajar, incentivar, espalhar a felicidade através de pequenos atos de simpatia, de delicadeza, de solidariedade. E aquilo foi fundado sobretudo para combater a depressão dos jovens e as ameaças que se fazem. A palavra muito portuguesa, bullying. foi fundado por Orly Wapba, que é professora há mais de 7 anos e está muito atenta a estes aspectos sociais, a estes assuntos sociais. E basicamente, quando eu vi este vídeo, isto é a visão utópica, é o que quiserem, mas isto é aquilo que eu incentivo, que é a espontaneidade. O cruzar-se na rua e ver que alguém está em apuros e, em vez de ser o portuguesinho do costume, não é nada comigo. Não para que é que vou meter. Ele se desenrasca. Ou então olha a nota, se esquece, se não reparar nela, levo. Ah, pois. Deixa usar aí que eu vou buscar, fica para mim. Não é nada comigo. Ela está a dizer que não é nada comigo, não vou meter. Ela que se desenrasca, eu também me desenrasco quando é comigo. Não. Isto, gesto após gesto, e o vídeo tem 5 minutos disto, gesto após gesto, não estou a dizer que a vida melhorou, mas aquele dia tornou-se melhor com o gesto de alguém que estava a passar na rua e foi assim uma bola de neve positiva, uma cadeia de atitudes bonitas, que surgiu isto em outubro de 2011, se não me engano. A música usada para este vídeo é a música que vamos ouvir de seguida, de Maticiao, não sei como é que se diz. E o que é que eu disse? Maticiao. Pois. Miau, miau, miau, miau, miau. Portanto, ainda me lembro de uma altura, sabes que agradável festa lembrar uma coisa muito gira. Sabes que havia um... Eu na altura estava com uma pessoa, não é? Namorava com uma pessoa. E poucos dias depois de ter estado com ela, em Lisboa, ela foi ver um concerto do Maticiao. E diz-me ela, do alto dos seus 17 anos: "Ai, eu toquei no nome do Maticiao." Eu penso, quem é que és, tipo? Pois é que queríamos saber a sua grandeza. A campanha do Life Vest Insight chama-se Kindness Boomerang, ou seja, a simpatia em boomerang. Tu ofereces e ela acaba por voltar a ti. Percebes? Uhum. Sim, a música foi lançada no tu dia... Tu ofereces e ela volta a ti. Que giro. É aquilo que tu acabas por oferecer, é aquilo que tu ofereces e depois acaba por voltar. O que é que eu posso oferecer? Deixa eu ver. Nha, nha, nha. Este Maticiao. Queres 10 euros? Maticiao. O single foi lançado, não a 22 de junho, mas a 23 de junho de 2009. Portanto, vamos ouvir este cantor que vem lá também lá dos Estados Unidos, cujo verdadeiro nome é Matthew Paul Miller. Mas depois adotou o nome hebraico, porque ele tem lá essas ligações, coisas. A música chama-se One Day. E eu em 2009... Ah, curioso, essa não tinha associado. O ano do lançamento deste single... I have a dream. 2009. Em 2009 eu disse muitas vezes a expressão um dia... Porque era em relação a uma amiga que... Um dia vamos ter uma conversa e perceber tudo, um dia até hoje. Mas este one day foi uma expressão em português usada muitas vezes por mim em 2009. Mas, quem sabe um dia eu vou ter um dia assim, lá está. Quem sabe se eu vou ter um dia assim, ver assim gestos consecutivos e de solidariedade e não de olhar só andar comigo, que interessa sou eu, sou sem rasca. Mas é isto que protagoniza e que incentiva a Life Vest Insight com a música que vamos ouvir de seguida, para também começarmos o ano com um gesto de solidariedade. Estamos todos irmãos, embora cada um vá comer a sua casa. Maticiao com One Day. Pode ser? Pode ser. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because then we'll play. Estamos de volta ao Benta, bem-vindos a mais uma edição deste programa. Uma edição. Já começou, mas não interessa, bem-vindos a mais uma edição mesmo, para quem só chegou agora, sabes? Uhum. Para quem não estava a ouvir, assim de repente, assim... Não sei quantos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Corpo, escolho eu, percebes? Quem já chegou agora, sabes? É giro, não é? Música. Faço bem de rádio, não faço? Ah, não, que vergonha. Esta música faz lembrar uma muito direta do Bob Marley. Não sei porque o princípio. No woman, no girl. Ele também estava assim com uma voz que tinha acabado assim. Ai, já gravei isto tantas vezes, estou tão cansado. One day, one. Ah, outra vez enganei-me, não é? Enganei-me. Oh, cara, sem que preciso. É, é 43ª vez, meu fogo. Estou cansado, meu fogo. One day. Aí, opa, apanha-me o final de onde disse que eu já não consigo cantar, meu. Era mais ou menos assim que ele estava. E o Bob Marley estava de estilo: No woman, no cry. Era mais ou menos assim. Nós estamos a ouvir uma música de 1975. É dele, não é? É. É que nem esqueço sempre que o... Como é que ela se chama? Os Boney M tinham interpretado isto também. Mas 74. Pronto, mas eu também tinha conhecido. É engraçado, porque eu esta versão não conheço a versão de estúdio, só conheço a versão ao vivo. Pois, mas a original é de estúdio do álbum, claro. Native Dread. A versão ao vivo em 75 é a mais conhecida. Pois. Eu vou ver se baixa a discografia do Bob Marley. E que ficou incluída depois nos maiores êxitos no Greatest Hits. Na compilação intitulada Legend. Exatamente. Ora bem. Porquê é que eu vou escolher esta música? Por vários motivos. Porque esse nome, No Cry... Primeiro é uma canção de esperança, não é? Pelo menos aquilo que eu entendi da música... Que ele basicamente não. Pronto. Para a pessoa não chorar, para estar forte, para ser em frente, não sei o quê. Se alguém entende melhor inglês do que eu, não sei se estou errado na mensagem ou não. Mas a ideia que eu tinha é esta, ou seja, ele dá. Tenta dar esperança à pessoa. Não, mulher, não chores. Não. É seguir em frente, recuperar as forças, não deixar que os outros nos ganhem, nos vençam. Neste caso, imagino que seja outro e não especificamente outros. Mas pronto, é uma analogia. O que é que eu posso dizer? Primeiro tem a ver um bocadinho com isso. Segundo tem a ver com uma coisa, porque eu cada vez que ouço Bob Marley, eu lembro-me sempre das minhas 19 cassetes de vídeo. E depois é uma coisa muito curiosa. E eu sei que no vídeo quem vê isso. Mas eu quase consigo ver ele, o Bob Marley, no palco. Ele e mais as suas 45 espécies de piolhos e lêndias, lá com as rastas a cair pelas costas abaixo, e ao mesmo tempo consigo ver a banda à esquerda a tocar lá os holofotezinhos no meio, e pronto, mais para a esquerda um também, mais para a direita um também, mas, ou seja, e aquele cenário todo muito, muito natural e muito pouco espamparante, estás a ver? Eu não sei se estou certo, mas é a ideia que eu tenho. E o coro atrás dele, a cantar, o coro, pronto, muito normal, muito respeitador, ou seja, muito, como é que é dizer? Não há ali desleixo, apesar de ele estar com aquela figura, não há assim desleixo. Não sei, é a ideia que eu tenho, não sei se estou certo. Tu que já viste o vídeo, diz-me lá. Não é uma postura muito formal. Não. É a reggae, é jamaicano, o que é que eu sofri? É descontraído. Pronto. Só estou a tomar. Oh, mano, não. Eu estou mais atrás. Eu estou a ler o. Mexeu-se muito no palco e tal. É a reggae. Estou a ler o tipo da... Isto não é reggae? Quer dizer, o Chicken foi reggae. Ah. Ia dizer que era R&B, mas não era R&B. O que eu ia dizer? E então vamos lá ver. Eu estou a imaginar tipo, lá, o tipo da bateria lá com os pratos e não sei o quê, os tambores toda à volta dele, ele na maior descontra. Ora bem, isto é assim, eu já toquei isto muitas mil vezes no ensaio, portanto isto é assim, fixe, vamos lá. Pois eu sei isto na maior, eu estou aqui. Comigo, mano, tudo bem, meu. Vambora, é sempre a dar. Pronto. Ou seja, descontraídos e tal, mas ao mesmo tempo. Mas as senhoras já mais formais, ou seja, já mais bem arranjadas, mais bem. Percebes? Porque também, mais bem arranjadas, curiosamente, não é o que interessa, porque ele é que é a estrela e ele é que era a estrela da companhia. Apesar de ser Bob Marley and the Wailers, ou como é que se chama aquilo? Wailers. Mas basicamente. Ah, houve um filho dele, Damien Marley, que depois seguiu a carreira, mas. Nunca mais sou assim nada dele. Isto é também uma referência ao European Top 20, que ainda não há muito tempo estavam lá Iron, Lion, Zion, Bob Marley and the Wailers, 1992. Esta música foi considerada pela. Aquela lista ficou muito conhecida, ficou para a história da música, sobretudo a nível de estatísticas. The Rolling Stone, das 500 melhores músicas de sempre. E esta aparece no número 37. Lá nos lugares cimeiros, entre 500. Ficar no número 37 como a melhor de sempre. A 37ª melhor música de sempre, segundo a Rolling Stone. Chama-se No Woman No Cry, é dedicada a mim. Claro. E foi lançado no ano do Pão Bonito Nunca Mais Será Cozido, 74. O que é que eu ia dizer? Esta música foi também interpretada mais tarde pelos Boney M, uma versão assim um bocadinho coisa, e uma versão à imitador da Erika Badu, como é não sei quem, um homem que também cantava com ele. Ela a fazer de reguista. E os Fugees? Sim, mas esses cuidado, que eles fizeram uma versão espetacular. Estou a falar daquelas versões. Eu falei daquelas versões de bem. O Joe Dassin também cantou. Não sabia. Si tu penses à moi. Foi a versão dele. Ah, coitadinho. Ou então aquela coisa. A Danielle Mercury. Cantou. Está aqui tudo. Pá. Coitadinho. Eu sei ler. Chris Boniam, pronto. Ainda assim foi das. Aquelas versões do. Ora bem, deixa-me cá imitar, porque isto faz sucesso. Se bem que esses não acreditam em mim, eu não estou a ver a Daniel Mercury, até capaz, não estou a ver os Pearl Jam a cantar reggae. E quem é que tu falas que canta? Oh, porque eles pegam na música e cantam como quiser. O Gilberto Gil também cantou. Quem é que tu dizes? Boney M. Está aqui uma lista das pessoas que fizeram a versão e não aparece esse nome, mas está bem. Sim, eu tenho essa música. Os Boney M, a Erika Badu. Também não está, mas está bem. Tu lá sabes. Vamos à música! Vamos à música! Vamos à música! Thank you. Em seguida, vamos escutar mais uma música brasileira e de referir, que eu não disse na primeira intervenção, que a minha escolha, Piradinha, do Gabriel Valim, também quebrou uma sequência de músicas portuguesas que eu escolhia desde julho. A última escolha, em prioridade minha, a última música estrangeira que eu tinha escolhido foi no dia 29 de junho de 2013. Michael Jackson e Billie Jean. Depois de 6 meses consecutivos, só a escolher músicas portuguesas. Houve uma exceçãozinha, não foi, foi meia exceção. Quando o Pierre Aderne cantou com a, o Fado dos Barcos. Quando cantou com a Cuca Roseta. que estava aqui a tentar descobrir o dia, mas foi ali mais ou menos para aquelas bandas. Sim, julho, agosto. 27 de julho. Contou com uma voz brasileira, mas a música é portuguesa, que o Corrosita também é portuguesa, que eu saiba. E estou a falar de Pierre Radere porque vamos ouvi-lo agora, para fechar o programa de hoje, em que eu não escolhi música portuguesa. Podem crucificar-me. Somos dois. Voltando ao MPB, à música portuguesa brasileira e não popular, houve nesse contexto, surgiu uma música de Pierre Radere que eu não conhecia, mas depois até já fui escutar na íntegra o seu disco em causa, que é 2011, se não me engano. Foste escutar o seu disco em causa e eu escutei no carro. E eu, além da melodia, para mim, é mais uma que chega do Brasil e que é bem conseguida. Além da referência do Pierre Radere, que foi o organizador, e ele sim foi o maior responsável pela música portuguesa brasileira, para quem não sabe, é o MPB, um programa que passou na RTP, que juntou músicos de Portugal, Brasil e Cabo Verde. O Pierre Radere foi o organizador disso e teve cá em Portugal a conversar com as pessoas e juntar as pessoas e cantava músicas juntos e tal. Esta música do Pierre Radere é sobretudo pela letra. Passei lá em Marte, mas você tinha ido passear na Lua. Essa vida de estrela, sempre no espaço, cada um na sua. Deixei recado com o astronauta que cruzei no caminho para você, quando passar por Vênus, não esqueça de trazer o vinho. E a seguir, no refrão, ao mesmo tempo que o Andei sugere e incentiva a nós sermos solidários uns com os outros e termos esses gestos espontâneos de amicidade, de amizade. Ao ouvir este refrão, eu lembro-me, eu penso no que eu penso, ou seja, lembro-me dos meus pensamentos, do que eu vejo por aí, do que acontece muitas vezes, mas também fiz imediatamente uma referência ao Carlos Bonaparte. Porque no refrão ele diz: cansado de briga, chega de guerra, para a gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, para a gente se dar bem só mesmo longe da terra. E parece-me que é o Carlos Bonaparte, mas às vezes pensa, porque para isto estar no sítio, não vai ser cá. Não vai ser neste planeta. E, portanto, o Pierre Radere na pena é esta vida de estrela. Não sei se estás a perceber o esquema, acho que estás. Sim, sim. Tenho uma postura um bocadinho mais radical, que é isto até se pode dar bem na Terra. Agora, entre humanos, esquece. Ou isso. Pronto, está bem, mas ele está a falar entre humanos. Que os humanos pois. É que cantam e que criam música. Portanto, ter esta vida de estrela para pessoas que não se intrusam, que não se identificam com o que vem ao seu redor no planeta Terra, nem era má. E isto encaixa... Eu acho que estes dois versos são fortes, porque os versos são meia dúzia. Os quatro que eu disse há bocado, e é isto, e pronto. E depois repete. Isto encaixa no que eu vejo muitas vezes. É o cansado... Não estou cansado, mas eu dispensava bem as brigas, as guerras. Parece que para nos darmos todos bem, só mesmo longe deste planeta, em muitos casos. Percebido, Carlos Bonaparte? Percebido, não, Miguel? Coemos até 2011. O Pierre Radere vai cantar Vida de Estrela. Ah! E o meu pai, que nem ligava muito ao MPB, quer dizer, houve um outro momento, que tal, quando ouviu esta música... Esta música é boa. Eu quis ouvir outra vez. Está a ver? Porque esta música capta. Não foi só a mim. O que mais gosto são das histórias infantis. Isso é que eu gosto. Vida de Estrela, Pierre Radere. Passei lá em Marte, mas você tinha ido passear na Lua. Essa vida é de estrela, sempre no espaço, cada um na sua. Deixei recado com o astronauta que cruzei no caminho, pra você quando passar por Vênus, não esquecer de trazer o vinho. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra. Sei lá em Marte, mas você tinha ido passear na lua. Essa vida é de estrela, sempre no espaço, cada um na sua. Deixei recado pra astronauta que cruzei no caminho, pra você quando passar por Vênus não esquecer de trazer o vinho. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra. Vamos agora ouvir uma música que não tem muito a ver em termos musicais com esta melodia. Mais agitada. É, mas. Mas tem a ver com essa coisa das brigas e tudo. Eu descobri esta música numa coletânea muito interessante. Chama-se MG Polarock. Mas eu confesso que nem sei como é que eu descarreguei isto. Ah, já sei. Foi com os dedos. Não é que muitas vezes, sabes o que é que eu faço? Quando quero encontrar músicas interessantes no, por aí adiante. O que é que eu faço? Em vez de pesquisar por... Não digo para não aumentar a concorrência. Pronto, escolhi a coletânea. Se vocês quiserem procurá-la, procurem. Se não sabem como é que se escreve, mas paciência. Também não sabia e encontrei-a. Pronto. E então, esta música faz parte dessa coletânea que tem músicas essencialmente árabes. E encontrei esta música do Alabik. Alabina. Alabina, é isso. Alabina. A música chama-se Salam, La Paz al Final. Salam, acho que quer dizer olá, em árabe. Que salam é uma coisa de comer. O olá também é. O olá não, mas os lados. E não é do Alabina, é da Alabina. É a mesma coisa, mas é da Alabina. Sim. Engraçado. É do? Está bem, é o. Ah, são homens a cantar, sim. Ah! Não. Estão homens a cantar, mas estão uma senhora também a cantar daqui a bocado. É um grupo, pronto. Pronto, mas sim, é um grupo, porque isto. Eu vi aquele tipo a giro. É, aqui o que eu estou a ver é um concerto. É ao vivo. Mas já está a rapariga a cantar. Também pode ser uma parte de exibição especial. Não, elas já estavam lá. Pronto. E então, o que é que eu ia dizer? Ah, digamos que... Há, portanto, essa eu gosto desta melodia. Ela tem uma letra... Eu confesso que não... Ainda não sabendo muito, conheço a mensagem na sua... Não sabendo muito que eu só vi esta música duas vezes por aí. Mas é cantada em espanhol, não é cantada em árabe? Parte. O início é em espanhol, mas depois... Sim. Sim, há uma parte que é... É metade. Sim. E acaba com... Aleluia. Pronto. E esta música que eu escolhia foi uma das entradas mais recentes na Antena Live. E é daquelas coisas... Eu lembro, não sei se... E cá também fala de paz, que é uma coisa... Há aqui dois versos engraçados. Porque o mundo anda mal e não quer entrar em razão. Ou seja, o mundo anda mal e não quer ir ao sítio. Pois. Se eu fosse um anjo, trataria de converter a guerra em paz. É giro. E o sangue não correria mais. Mas se não corresse, morríamos todos. Ninguém... Não sei, não corria. Eu percebi. Salam ala paz al final. Opa, tu parece que estás na missão onde eu vou. Há lá uma coisa que é assim, apanhar a paz e... Não é salam, mas é shalom. Pronto. E sabes, eu não sei se te lembras de uma vez que eu te falei. Há muito tempo. ainda em 2012, creio, que te falei do meu mundo, daquele espaço que parece interminável. Sim. Referente ao disco que entanto se perdera. Não é que este mundo seja tão grande. Não, ainda é muito pequeno. Este mundo ainda é muito pequeno comparado com o outro. Mas, ainda assim, posso dizer que é com alegria que vejo que este mundo está a ficar grande outra vez. Que aceitemos que estão-se a recuperar as coisas, recuperadas ou descobertas, ou o que é que seja. E esta música foi descobri-la a um arquivo. Porque agora faço assim, eu aprendi uma coisa. A melhor forma de tu conseguires ter música variada não é apenas tirando a discografia do artista, até que muitas vezes aquelas discografias não têm nada de especial, porque são... Olha, eu lembro de uma discografia do F.R. David, em que praticamente todos os discos têm o tema Words. Não come easy to sempre, fall. E sempre na versão de 1981. Havia ali uma versão de 99, mas aquilo era de verdade aos céus. Aquilo é que era. Era ele a cantar e nós a gritar piedade, piedade. Pronto. E então pronto, ou seja, a minha forma é tu conseguires ter músicas variadas. Até por aí consegues um maior aproveitamento para a rádio e também porque se consegue uma maior diversidade, uma maior variedade musical. E este é um exemplo disso. Esta MG Podarock tem muitos volumes. Tem 60, acho eu. E acho que eles continuam a fazer. Está muito bom. Eu não sei depois é que é isto, mas aquela lá para as Arábias é uma coisa bacana. Mas está muito bom, está muito bom. É Israel. Essa Words and Come Words do F.R. Davis são chamados em inglês One Hit Wonders, aquele grupo artista fica conhecido com uma música e depois o resto. Eu bem parecia que havia uma designação qualquer para isso, One Hit Wonders. Sim, há um programa da VH1 que ouvia, que tem esse nome precisamente, dá só aqueles artistas, grupos que têm aquela música com sucesso e o resto é Big in Japan. Sim, por exemplo, como é que é o Curvid? Agora Classics. Esse também é só tem essa música. Sim, e o resto? Adriano Curvi, não sei como é que ele se chama. Já passou aqui. Fui eu que escolhi até. Eu sei. Por causa de vinho 80. Eu lembro. Ora bem, ainda vais falar. Não, eu lembro-me feito dessa escolha, sabes? Engraçado porque eu lembro-me feito dessa escolha porque fez parte do disco que tinha Busca da Busca da Busca, nha, nha. Uma emissão em que escutar melhor do que isto. Porque se calhar lembro-me até mais da emissão do vinho 80. Sim. Gabriel Vanin. Piradinha! Piradinha, depois você quer matar o... Ei, tio, você quer matar o tio, hein? Você quer matar o tio do Nick Neco, como é que é? Gino. Tiki Teco. Com o Rini Renner. Essa coisa. Rini. Como é que é? Diz lá direitinho. Intérprete. Gino e Geno, participação especial de Rick e Renner. Foi o que eu disse. Miadniatsiao, como é que é? Maticio. Foi o que eu disse. Maticio com o Andei. Depois. Depois foi os Brusnaznos. Foi a música anterior à outra. Pois, que eu estava aqui a pensar qual é que seria. Bob Marley. Ah, Bob Marley do. No Woman Don't Cry. Pierre Radeiro, Vida de Estrela. E fechemos devidamente. Fechemos assim, fecholas, né? Com Alabina e a música... Salam la paz al final. Salam la paz al final. Há 3 anos, no dia 11 de janeiro de 2011, o Carlos vai dizer quais foram as músicas. Sim. Happiness, de Alex Jordan. Eu respondi com a música inicial de uma série infantil chamada Happiness. Não, tu ainda não havia antena mesmo. Felicidade é o lugar de quem tu és. Happy, de Alexia. Britney Spears em Lucky, Refúgio dos Antiluc e Santa Maria com Eu Sei. Tu és a última escolha de hoje. Voltamos para a semana. Se me apetecer, volto na mesma porque vou levar contigo. Se não vier. Mais. Se tu lavas o tiro, também não vens. Lavo o tiro na perna e depois venho manco para aqui. Tá. Tens razão. Então vamos embora. Vamos embora. Cala-te.